Alô, meu patrão Carlinhos Miserê, minha patroa Daniela, K Auto Diesel. Tamo junto! Elvis Salgado, romântico e apaixonado. Começa o dia, já foi a noite. E outra vez estou sozinho nessa cama. Peito sufocado, coração magoado, morto de ciúme, louco de saudade da mulher que amo. Busco nas lembranças momentos de prazer, páginas que o tempo amarelou, tirou a chance de viver. Quem sou eu sem ela? Quem faz amor com ela não.